cara. Cansei de ver as blazers descendo a quebrada, atrás de carro roubado e dando tapa na cara de trabalhador, ó. Moleque de apenas 13, botando pânico em frente à igreja dos crentes, aterrorizando soldado demônio na rua, de colete de aço no rádio, mandado de busca pra prender na falta de mil pro acerto ou pra rasgar no suborno depois do rateio. É treta, né, true? Escudo de farda azul, tremendo com medo dos fuzil na porta do Itaú. Só não entra e sai, constante da favela, trocando revólver de noite por 9 ou 10 gramas de pedra. Cê deve achar, por que de tanto ódio, por que de tanta raiva? Olha aí, confira os mortos do sul ao extremo do nordeste, mano. O total de homicídios contados por ano, superior ao Vietnã, Palestina, a guerra de Kosovo, Brasil campeão em chacina. Quantas baixas no mundo do crime, me fala? Conta e me alarma que sou PM, cê perdão, pregou bala. Não é pra menos o efeito ser dramático, o espelho do cotidiano trágico na selva, onde a busca é infinita ao poder. Já nascemos programado pra morrer. Então vem pra conhecer, louco sem perdão, o que explode miolo e faz ladrão. Abre cano do inimigo na maldade, realidade cruel sem piedade. Então vem pra conhecer, louco sem perdão, o que explode miolo e faz ladrão. Abre cano do inimigo na maldade, realidade cruel sem piedade. Ontem a inocência imperava, hoje os moleques sem medo dos cleques andam de matraca sem panetone no Natal da Visconde. Só mão pra trás, algemas o pulso sofrendo de bonde. Vários manos de Franco a Bernardes, ou em Marília, se pau, Hortolândia é só muros e grades. Quem sonhou com um mundão bem melhor? Só que o crime é o crime, se der me vira pó e é só bum. Uma questão de razão, catar na sua garagem seu Passat alemão e mandar pro Paraguai por meio que luta firmão. Assaltar no Leblon, esquece do champignon, no cardápio Grampini ultra chique do metre. Só faca no peito, no cativeiro, rasgando sua pele. Pra família vender joias e arte, pela sua liberdade pagar o resgate. Louco, né? Sangue, dinheiro faz perder a fé. Amor pelo próximo em busca do pódio, ainda mais se tiver um qualquer pra servir de isca pro crime. Os moleque não pensa pra matar por um simples, nem ainda mais por um colar de pedras raras. De ameaça como a PT no porta-malas da guerra, onde a busca é infinita ao poder. Já nascemos programado pra morrer. Então vem pra conhecer, louco sem perdão, o que explode miolo e faz ladrão. Abre cano do inimigo na maldade, realidade cruel sem piedade. Então vem pra conhecer, louco sem perdão, o que explode miolo e faz ladrão. Abre cano do inimigo na maldade, realidade cruel sem piedade. Filma! E é pra passar no noticiário, um corpo de outro bico estendido no pátio. Eu dando facada no seguro, cuzão pilantra, em cima do telhado destruindo a tranca, fazendo de refém diretor inimigo, exibindo na TV as siglas do partido, pedindo com uma faixa paz nos anexos, ligando pra mandar outro juiz pro inferno, dando ordem pra subir no sistema. Põe na merda da Globo, bagulho tá louco, acabou a paciência. Vou entender que cadeia não é brinquedo, com instinto psicose aqui é 100% dos presos. Separa algumas velas, flores e caixão, baixa as portas dos comércios, queima os busão. Então vem pra ver por que nós tá com sede de matar, prepara outra mãe pra chorar aí fora. Poder paralelo, dita regra, soldado fiel, excluso do céu, psico na guerra. Vende Glock de G3, busca o cofre com olhar, mas que fixo perigo, assassino tá pronto pro forte. Não tenta reagir pros porcos, sou bombril, mas capaz de explodir a cabeça com o fuzil do Furukawa, da busca infinita ao poder. Já nascemos programado pra morrer. Então vem pra conhecer, louco sem perdão, o que explode miolo e faz ladrão. Abre cano do inimigo na maldade, realidade cruel sem piedade. Então vem pra conhecer, louco sem perdão, o que explode miolo e faz ladrão. Abre cano do inimigo na maldade, realidade cruel sem piedade. Então vem pra conhecer, louco sem perdão, o que explode miolo e faz ladrão. Abre cano do inimigo na maldade, realidade cruel sem piedade. Então vem pra conhecer, louco sem perdão, o que explode miolo e faz ladrão. Abre cano do inimigo na maldade, realidade cruel sem piedade.